Botapagodão.net. É o seguinte, gente. Quero agradecer a presença de geral. Mandar um axé. Mandar um axé pra quem é carioca, pra quem é brasileiro, pra quem tá com dinheiro, pra quem já beijou na boca, pra quem quer beijar. Pra quem é vascaíno, pra quem é tricolor, botafoguense e flamenguês.